nasce em mim, me mostra e ensina. Eu vi minha luz quando aprendi minha própria sombra. Eu sei que o ouro mora em mim, lápis me, que eu posso agora difundir prosperidade, além de outros lugares vim, sou mais livre, trazendo novos ares, limpo olhares li, espantando os males, bênçãos infinitas. Talvez eu possa errar, mas bem gratidão. Abracei meus finais. Eu sinto que mesmo longe tamo mais perto. Eu sempre procurei fazer o bem o mais certo. Enquanto eles querem provar que são os mais espertos, eu olho menos pra fora e penso mais no interno. Fé no futuro que ele não será mais incerto. Nos meus iguais penso, minha família é mais perto. Respiro o ar puro, vai, Deus traz vento. E leva essa visão pros vendados mais cego. Expiação em passos pequenos, tamo mais lento. Em breve evolução a passos largos e não será mais tenso. Penso no meu filho e aí dos meus pais lembro. Brigas com os outros fez eu olhar mais dentro. De mim me conheci, penso como faz tempo que eu derrotei eu mesmo, senão jamais venço. Na paz reino, passei por fatais treinos e astrais densos. Hoje eu encontrei a paz dentro. Talvez eu possa errar, mas bem gratidão. Hoje eu enxergo tudo. Eu quis acreditar. Busquei minha plenitude. Nasci pra prosperar. Nas imperfeições do mundo.